serei, ficará marcado num grande retrato. Será uma longa história que às vezes tenho insónia. Eu, um grande amor que sinto por ti, naquele dia bem perto de ti senti dentro de mim amor, paixão dentro do meu coração. Só te queria dar um apertão, foi um super, hiper, mega abração. Fiz a viagem com pressa, querer-te tocar, mas naquele momento foi até arrebentar. Ana, és a minha arma preciosa, eu preciso de ti todos os dias na minha cama. Quando fomos embora assim deu-me vontade de chorar, de não te querer largar, mas as minhas lágrimas não saiu para fora. Sinto que és o meu anjo, mas não precisas de asas. Por dentro de ti, para mim, és uma brasa. Sou viciado no número um. Teu perfume, és o meu lume. Amor este que assim nunca senti. Tu és o meu mundo, mas és tudo o que procuro. No meu futuro, quero estar presente. Vou estar contigo para todo sempre.